sabes que te amo. Tens a força do carinho e vais me levando. Meu menino passarinho, és o meu segredo, quem não posso revelar. Aflita, és o meu segredo, quem